Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Já podemos ir? Tá ligado aqui? Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se vocês se lembram, na outra aula eu comecei explicando que a mentalidade contemporânea ela é dirigida, moldada, por assim dizer, por dois ideais ou projetos ou sonhos antagônicos. Por um lado, existe o sonho, vamos dizer, do domínio científico, de um mundo totalmente administrado sob a direção de uma classe de cientistas acadêmicos e, portanto, a eliminação das contradições e ambiguidades e dificuldades da discussão política e a remissão de tudo aos cuidados de uma administração científica. Esse é um dos ideais. O outro ideal, ao contrário, é o da dissolução de tudo quanto se entende como ciência, racionalidade, lógica, etc, etc. E, vamos dizer, o advento da humanidade a uma era de espontaneidade, prazer, imaginação, etc, etc. E eu estava expondo essas duas coisas. Nós tínhamos chegado até o ponto em que havia a eclosão da nova era, da New Left, nos Estados Unidos. Dizia que a New Left, para complicar mais as coisas, a New Left havia coincidido no tempo, no espaço, com a eclosão da chamada nova era, New Age, né? Então hoje eu vou dar umas explicações aqui sobre a New Age. Note bem que tudo isso que nós estamos dizendo não se limita, vamos dizer, a correntes de ideias ou filosofias. Se fosse assim, a coisa não acabaria mais. Mas eu estou usando apenas aquelas correntes que deixaram marcas na mente das pessoas. Quer dizer, que o cidadão do meio urbano hoje, o habitante do meio urbano, ele é afetado por essas correntes de ideias e elas constituem a totalidade do repertório imaginativo que ele tem. Não tem nada fora disso. Então, eu estou falando daquilo que constitui, então, a própria substância dos sentimentos, esperanças, reações e até sonhos das pessoas. Aquilo que constitui a sua vida psíquica. Claro que existem inúmeras outras correntes de ideias, muito mais valiosas, mais importantes do que essa, mas que não tem esse alcance popular. Por exemplo, se você falar, bom, Enquanto estava acontecendo tudo isso que eu estou escrevendo aqui, havia, por exemplo, a filosofia do Bernard Lohner, Erich Wegener, etc. Só que isso aí não se incorpora, né, na cultura das massas. Isso aí se continua limitado a uma elite e não é uma força histórica agente ainda. Pode se tornar isso com o tempo, né? As filosofias, em geral, levam muito tempo para se tornar forças históricas agentes. Quando a gente, se você pensar bem, por exemplo, Aristóteles viveu 4 séculos antes de Cristo e ele se torna publicamente influente a partir do século XII e XIII na Europa. Quer dizer, são 16 séculos. Então, para que uma filosofia se torne, vamos dizer, uma força histórica agente, ela tem que passar, vamos dizer, por uma série de adaptações e incorporações por grupos que a interpretam, a trabalham e repassam as multidões já transformadas, vamos dizer, de um mero arcabouço teórico em propostas de vida, em valores, em sistema educacional, etc. Isso leva um tempo desgraçado para fazer. A não ser que essa filosofia já nasça inicialmente como uma ideologia, como um ideário de um movimento de massas, como é o caso do marxismo, né? Mesmo assim, vamos dizer, o marxismo, ele só adquire importância no Ocidente depois da Revolução Russa. Aí, se você vê, por exemplo, no meio acadêmico, praticamente ninguém levava o marxismo a sério até, digamos, 1910, 1915, né? Todo o meio acadêmico, quer dizer, todos os cientistas sociais, economistas, etc., receberam aquilo com o maior desprezo. Porém, depois da Revolução Russa, não esqueça, é uma revolução que acontece num país periférico, um país que estava afastado da linha central dos acontecimentos na Europa, né? Então, de repente, aparece aquele monstro daquele país, governado por uma elite marxista. Então, as pessoas começam a prestar atenção e o marxismo adquire, vamos dizer, pela força da presença da União Soviética, ele adquire uma relevância cada vez maior na vida intelectual do Ocidente. Até se tornar, como dizia Sartre, vamos dizer, a filosofia inevitável do nosso tempo, entre aspas, né? Mas isso aí foi o quê? Foi já na década de 50, né? Então, quer dizer, o Manifesto Comunista é 1848, ou 44, vem para agora. 48, né? Então, já tinha passado um século, né? Então, isso quer dizer que se você pegar o discurso de qualquer representante público de uma corrente de ideias ou sentimentos, você vai ver a marca de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Se você pegar, pega os discursos parlamentares do João Willys, ou da Maria do Rosário, ou da Jandira Fegali, tá certo? Ou o falatório de qualquer professorzinho universitário de faculdade de fundo e quintal. Você vai ver todo esse complexo de ideias, não só está lá presente, como é ele que molda a cabeça dessas pessoas, né? Quer dizer, quer ela saiba ou não qual é a origem das suas ideias, em geral não sabe. É só vamos dizer, o horizonte de ideias que eu expus aqui na última aula, ele, por um lado, ele molda realmente a cabeça dessas pessoas e, por outro lado, ele transcende infinitamente o horizonte de consciência delas, né? Então, nós estamos falando de não só de ideias, mas de reações, de sentimentos, de símbolos, de reflexos condicionados, etc. Tudo isto nós estamos rastreando a fonte histórica, entendeu? E o indivíduo que vivencia essa situação, que é ele se torna ele mesmo vamos dizer, um porta-voz, um eco de toda essa corrente de influência, ele em geral não tem ideia, não tem consciência de onde aquilo saiu. Não tem, nem precisa ter. É uma característica do ser humano, é que qualquer ideia, por mais maluca que seja, que você põe na cabeça dele, ele considera a criação sua, né? Dificilmente o indivíduo vai, só se você for um estudioso muito especializado na coisa, você vai ter essa preocupação de rastrear a origem das suas ideias, que é uma coisa que eu recomendo enfaticamente a todos os meus alunos. Quer dizer, não subscrevam nem rejeitem nenhuma ideia sem saber de onde ela saiu e como ela foi parar na sua cabeça. Quando você vai ver, vamos dizer, o número de ideias ou reações que você pode dizer que são suas próprias, é ínfimo. O resto, tudo você recebeu da cultura ambiente. Então, quando chegamos ao ponto da New Left, e a New Left é terrivelmente importante, não se esqueça que praticamente todas as correntes de ideias que você vê no Brasil hoje nasceram com a New Left, sobretudo com a Escola de Frankfurt, né? E com Antônio Gramsci, e com a influência tremenda da esquerda americana, porque essa é uma outra característica da esquerda brasileira, ela negar que existe a esquerda americana, e ao mesmo tempo tudo que ela fala é uma repetição do que a esquerda americana lhe ensinou. Só que quando chegamos nesse ponto, entra um outro fator complicador, que é a New Age. A New Age tem uma influência tremenda sobre a vida de pessoas que nunca ouviram falar dela. Sempre que você ouvir alguém dizer assim, não, nós temos que tolerar a religião do próximo, nós temos que aceitar a diversidade, né? Você está ecoando aí coisa da nova era, só que você não sabe da onde veio, e aquilo lhe parece natural, porque é uma coisa que você ouviu de fonte que lhe parece confiável e que lhe parece representar um treco que você chama de opinião pública, opinião dominante, ou a visão normal das coisas, tá certo? Então, quanto mais você está persuadido da obviedade aparente de certas ideias, mais elas lhe parecem traduzir a própria natureza das coisas e não ser uma corrente de ideias. Chega até, vamos dizer, a influência, o poder persuasivo de certas ideias, chega a ser um negócio tão poderoso e tão profundo que você negá-las ou você ignorá-las parece ser uma doença mental. Então, por exemplo, se você hoje, você em certos meios, você questiona a teoria da evolução, isso não soa como uma ideia, uma objeção que você tem, mas como uma manifestação de uma ignorância sua ou de uma deficiência mental que você tem, ou de uma neurose, uma coisa assim, né? Então, continuando aqui. Quanto mais você ignora a origem das suas ideias, crenças e preferências, mais se imagina criador de si mesmo e livre de toda influência externa. Mantidos na ilusão da independência, milhões de idiotas repetem o que lhes mandaram dizer e fazem o que foram adestrados para fazer. Nada ilustra isso melhor do que a New Age. Nunca um movimento se espalhou tão rapidamente pelo mundo e impôs novos padrões de julgamento, de sentimento e de percepção, com tão aparente naturalidade que hoje em dia dificilmente se encontra nos grandes centros urbanos alguém cuja vida mais íntima e até inconsciente não tenha sido moldada ou pelo menos afetada por ele, né? Seria inútil procurar um conjunto ou sistema de ideias e propostas que definissem a New Age. Reina aí a mais fulgurante confusão e multiplicidade de fontes que nenhum estudo abrangente conseguiu, que não conseguiu abrangente, conseguiu abranger, bom, nenhum estudo conseguiu abranger, estudo em conjunto conseguiu abranger e muito menos ordenar. Só que é um rascunho, ainda vai ser corrigido, espero, né? As interpretações parciais que enfatizam um aspecto em detrimento de outros tornam a coisa ainda mais confusa. Mais fácil é descrever esse movimento negativamente, por aquilo que na prática, se não também em teoria, ele busca destruir. Aliás, esse é um método comum. Quando uma discussão de ideias está lhe parecendo muito confusa, você tem que fazer a pergunta do Crotch, quer dizer, contra quem eles estão falando. Quer dizer, a corrente de ideias vai se definir não só, não tanto pelo seu conteúdo intrínseco, mas pela oposição que ela move a alguma outra corrente que se entende como dominante antes do advento desta nova corrente. Então, é aquele negócio que explicava o Juliano Marias, a forma de uma tese filosófica não é assim, A igual a B, tá certo? Mas é A não é B e sim C. Tem que ter um não, né? Nesse ponto não resta a menor dúvida. Quaisquer que sejam as intenções subjetivas de seus participantes individuais, no conjunto a New Age teve e tem como objetivo prioritário dissolver a unidade cristã da civilização ocidental numa pasta de religiões, tradições, espiritualidades, magias e místicas diversas, que hoje em dia o cidadão comum já não consegue mais distinguir daquilo que possa ter sido o cristianismo. Se você pegar o cidadão médio, sei lá, de uma grande cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, né? Paris um pouco menos, você verá que o conjunto de sentimentos e de reações que esse indivíduo considera cristão, que para ele representa o cristianismo, não tem nada de cristianismo. É tudo coisa da nova era. Quer dizer, já é uma versão já trabalhada e alterada, né? Então, uma vez eu vi uma série de entrevistas que o sujeito fez na rua, perguntando assim para as pessoas: você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que você, quando morrer, você vai para o céu? Assim, 100% respondeu: sim, eu vou para o céu. Mas por que que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não falo mal das pessoas, eu não roubo, não roubei, não matei, etc, etc. Então, o indivíduo acha que o critério do juízo final são essas virtudes banais do dia a dia, tá entendendo? Que são as virtudes da decência, da honestidade, etc, etc. Ele acha que isso é a substância do cristianismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso aí é a ideologia da democracia moderna, né? Como é que este conjunto de reações banais, na verdade, se substituiu ao cristianismo? Foi exatamente a nova era. Antes da nova era, era perfeitamente possível você distinguir o que era o cristianismo do que não era. Agora não é mais. E isso quer dizer que o cristianismo, entre aspas, que tem na cabeça das pessoas, é eminentemente um produto da nova era e não do cristianismo propriamente dito. Então, bom, no conjunto, a nova era teve esse efeito, né? Então, nesse sentido, ela é um complemento ou uma extensão do famoso programa da Escola de Frankfurt, que o George Lukács, no começo da Escola de Frankfurt, enunciou como a destruição da civilização ocidental. Não é isso? O que se opõe, no entender dele, do jovem Lukács, o que se opunha, vamos dizer, ao socialismo? Ele diz: não é tanto o capitalismo, mas é um treco chamado civilização ocidental, ou civilização judaico-cristã. É isso que nós precisamos destruir. Porque isso aí criou em torno da democracia capitalista uma carapaça de proteção, de modo que a ideologia proletária se revela é impossível de penetrar ali, tá certo? Então nós temos que destruir esta camada de proteção, e daí sim a ideologia proletária terá chance. Este foi o programa lançado mais ou menos em 1910 pelo George Lukács, né? Então você vê que haja ou não uma conexão organizacional nesse sentido, e hoje eu sei que existe, né? Mas esse não é o nosso assunto. A nova era aparece como mais um capítulo, né, do empreendimento de destruição ou dissolução ou absorção ou de superação do cristianismo. Não é isso? Pode. Eu espero que seja pertinente isso que eu vou dizer agora, mas em contrapartida, houve um enfraquecimento da presença da igreja na sociedade, como mãe e mestra, a igreja como educadora. Sim, mas esse é, vamos dizer, esse é outro aspecto, pelo seguinte: ao mesmo tempo que estava eclodindo a nova era nos Estados Unidos, o que estava acontecendo em Roma? O Concílio Vaticano II, começa em 62, né, o qual, vamos dizer, abre as portas para um tipo de diálogo e de ecumenismo que permitiu isso que nós vemos hoje, que é o pastiche total das religiões, né? Mas este é um fenômeno que ele aparece por várias fontes. Por isso que eu estou dizendo que você analisar a cabeça do cidadão do meio urbano hoje é uma coisa muito difícil, porque as correntes que formaram a mentalidade são diversas, e o cidadão não tem a menor consciência de onde veio isso. É isso que eu estou tentando rastrear. Então, rastreamos aquilo que veio, vamos dizer, pelo lado vamos dizer, do que podemos chamar esquerda política durante algum tempo, que aparece na transfiguração interna do marxismo a partir dos anos 50, 60. Então, vocês devem se lembrar que eu estava supondo, vamos dizer, um filósofo marxista que de repente se defrontasse com certos problemas ou certas dificuldades internas do marxismo e que buscasse uma solução para elas nas ciências humanas mais recentemente desenvolvidas, como a linguística, linguística, antropologia estrutural, etc, etc, etc. Foi isso realmente o que aconteceu. E a fórmula mental, vamos dizer, de um intelectual esquerdista hoje é muito diferente do que era nos anos 40, porque incorpora uma série de elementos externos que vão, por assim dizer, dissolvendo a substância teórica, a substância doutrinal do marxismo e transformando numa coisa completamente diferente. Mas justamente à medida que acontece a transformação, o movimento comunista se amplia, se torna imensamente mais eficiente e mais poderoso, embora ele já não tenha unidade doutrinal nenhuma, porque os caras também descobriram que a unidade doutrinal não é negócio, que é melhor você ter uma unidade estratégica por trás de discursos ideológicos diferentes e incompatíveis. Quer dizer, pouco importa os discursos do cara, esse aqui está aqui porque é gaysista, o outro está porque é adepto da negritude, o outro está porque porque é feminista, pouco importa isso aí. Cada um pode ter lá o seu discurso diferente, mas estão todos unidos, vamos dizer, na unidade de um movimento, de uma estratégia, e não de uma doutrina. E isso é o que funciona hoje. Só que, vamos dizer, do conjunto de elementos que formam este pastiche doutrinal, entra ainda a nova era. E a nova era ainda incide num território que estava, por assim dizer, aberto e preparado pelo Concílio Vaticano II, o qual teria que ser estudado em separado. Quer dizer, as mudanças internas da Igreja nesse tempo e também as transformações do movimento evangélico, né? Tudo isto, vamos dizer, é o que forma a cabeça das pessoas. Elas não sabem de onde vêm essas ideias, de onde vêm essas reações, mas a cabeça do mais burro dos cidadãos é um depósito da história do pensamento nesse período. É justamente porque o cidadão é inculto, incapaz de pensar por si mesmo, então é claro que todas as ideias dele vêm de fora, embora ele não saiba de onde veio. Então, quer dizer, bastaria você analisar a cabeça de um sujeito. Você pega, sei lá, um João Willis, né? Ou Jandira Fegali, qualquer coisa. Vamos examinar e ver quais são os elementos que estão aí. E daí você vai rastreando e o que você vai encontrar é o que eu estou descrevendo nessas aulas aqui, né? E se você perguntar, ah, mas o que isso tem a ver com o Kant? Você vai ver daqui a pouco. Você vai ver como a presença do Kant paira sobre tudo isto de uma maneira, é assim, é como diria o Antonio Gramsci, é o poder invisível e onipresente do imperativo categórico. Então, quer dizer, eu não estou abordando a questão da Igreja, do Conselho Vaticano II, mas é um elemento que tem que entrar aqui. Uma segunda camada de traços negativos identificadores aparece sob a primeira. Como o pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento foi de reencantar o mundo, essa expressão é uma resposta há uma expressão do Max Weber, ele diz que o advento da civilização administrada, racionalizada, tecnocientífica, etc., etc., desencantou o mundo. Quer dizer, que reduziu a vida, vamos dizer, a um processo racional econômico, onde a economia está no centro de tudo, ela se torna o objetivo principal da vida e o resto é apenas um enfeite em volta, né? Então, a nova era aparece com essa ideia de reencantar o mundo, reintroduzir o elemento mágico, onírico, etc., etc. Como pretexto motivacional usado para atrair as massas para o movimento foi de reencantar o mundo, abrindo na casca do cientificismo tecnocrático materialista uma janela para algo que se chamava a transcendência, a espiritualidade, etc., o movimento comportou também uma parte de antimaterialismo e anticientificismo militante, que muitos tomam como se fosse a sua linha definitória central. Existem muitos estudos sobre a nova era sob este aspecto, quer dizer, tipo assim, o despertar dos mágicos, teve outro que chama A Vingança das Feiticeiras, etc, etc. Quer dizer, de repente, o mundo moderno, que parecia totalmente dominado por uma concepção cientificista materialista, de repente abre um rombo e começa a aparecer, né, feitiçarias, magias místicas, etc, etc, etc. Este é um ângulo pelo qual se pode examinar o negócio. Quer dizer, existe este aspecto também. Porém, se nós perguntarmos assim, quer dizer que o essencial, o principal da nova era foi o seu anticientificismo, o antirracionalismo, né, ou antimaterialismo? Não, não foi. Por quê? Porque os elementos científicos são em seguida incorporados na própria nova era. É, mas ao mesmo tempo ele buscou angariar em seu favor toda sorte de legitimações científicas, ampliando assim a autoridade da ciência acadêmica até elevá-lo ao estatuto de uma sabedoria superior ou revelação divina. Você vê que hoje se tornou a coisa mais normal você colocar problemas de ordem metafísica ou religiosa para quem? Para os físicos. Você pega o Stephen Hawking, né? Milhares de outros cientistas que estão a toda hora discutindo o problema se Deus existe, a imortalidade, nos dizem que sim, nos dizem que não, mas essa é uma questão que se coloca sobretudo para os físicos. Eu digo, mas os físicos não tinham essa autoridade antigamente, o que que lhes deu essa autoridade? O que que os transformou de repente em teólogos e profetas? Foi a nova era. De maneira que ela começa atacando, por um lado, né, o cientificismo, mas por outro lado, dá à classe científica uma autoridade profética e, por exemplo, pontifícia que antes não tinha. Então você vê que este elemento anticientificista ou antimaterialista, ele foi um elemento tático, usado num certo momento, mas ele não define a linha central desse movimento, né? Se a relação do movimento com a tradição científica do Ocidente é, portanto, ambígua, não há nada de ambíguo no seu empenho de desviar a imaginação das massas do cristianismo para alguma outra coisa, ou melhor, para uma alucinante infinidade de coisas que hoje passa para o cristianismo, né? Ou pelo menos como aceitável do ponto de vista cristão, né? É só você ver as coisas que o atual Papa diz, e você vê como esta ideia desta dissolução das fronteiras do cristianismo entrou profundamente, já pegou a cabeça de um sujeito que foi nomeado Papa, porra. Entre o materialismo do século XIX e o falso despertar espiritual da New Age, o antagonismo aparente encobre a unidade profunda de uma destruição em duas etapas, que primeiro comprime os seres humanos na terrestrialização absoluta do pensamento, como diz Antônio Gramsci, e depois, quando a compressão levou massas inteiras ao desespero, lhes abre a porta de um simulacro de espiritualidade, realizando assim a profecia de Nietzsche: só se destrói completamente aquilo que se substitui. Note-se que um fenômeno semelhante, uma espécie de antecipação de tudo isso, acontece no começo do século XIX, quando Auguste Comte constata que a Revolução Francesa havia de fato eliminado a antiga ordem, tá certo? E feito uma série de conquistas do ponto de vista da legislação, mas que havia esvaziado o mundo de toda a espiritualidade, que o mundo precisava então de uma nova religião. E ele inventa então a sua religião da humanidade, o positivismo. Então podemos dizer que esse positivismo, ele foi um antepassado da nova era. É claro, o positivismo não se espalhou entre as massas com nem um milésimo do poder da nova era, mas influenciou muitos intelectuais, tá certo? Que logo trataram, vou dizer, de absorver o positivismo do Comte dentro da mentalidade científico-materialista, ou seja, eliminaram do positivismo os seus aspectos cultuais e religiosos, que lhes pareciam ridículos, e conservaram apenas aquilo que era compatível com o materialismo cientificista. Então o positivismo acaba, que pretendia ser um substitutivo para a espiritualidade perdida, ele se torna mais um elemento antagônico a toda a espiritualidade no instante em que se incorpora ao cientificismo materialista. Se você tomar o livro do Leszek Kolakowski sobre o positivismo, você verá que um aspecto, vamos dizer, o aspecto religioso que o positivismo tem no seu primeiro instante na obra do Comte desaparece por completo. E o positivismo se transforma em mais um elemento fortalecedor da mentalidade científico-materialista. E hoje, quando se fala hoje em dia positivismo, é isso que se tem em mente. E o pessoal nem lembra mais de um negócio chamado religião da humanidade, tempo da humanidade, o calendário litúrgico inventado pelo Comte. Todo esse aspecto é considerado, o pessoal varre para baixo do tapete, dizendo: não, isso aí foi no período que o Comte já estava maluco, isso aí não é importante. Mas para o Comte isso era o centro da história. Então o Comte se via como fundador de uma nova religião. E, no entanto, toda a filosofia positivista dele é usada, acabou sendo usada, no fim das contas, como mais um motivo para varrer a religião da face da Terra. Mas o mesmo problema com que o Comte se defronta reaparece, então, aqui nesse período da nova era. Vamos dizer assim, precisamos de uma nova crença, precisamos reencantar o mundo, precisamos reabrir uma janela para a espiritualidade, etc, etc, etc. A essa definição... atenção. Eu pus aqui uma nota dizendo que o René Guénon, no capítulo 24 do Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, ele descreve maravilhosamente essa dialética que ele chama solidificação e dissolução. Quer dizer, primeiro você tem uma ideologia compressiva que reduz tudo, vamos dizer, aos aspectos, seus aspectos mais imediatos e materiais, e isso vai se tornando cada vez mais compressivo e mais depressivo, para ser, como bem tinha visto o Comte, e em seguida vem a dissolução. Então, vamos dizer, o marxismo e a escola de Frankfurt, aliadas ao positivismo moderno, representam o elemento de solidificação. Em seguida vem a nova era com a dissolução. Não deixem de ler esse capítulo, porque, vamos dizer, o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, embora seja um livro cheio de problemas e de ambiguidades, etc., é um dos grandes livros do século XX e é uma leitura absolutamente indispensável. O papel do René Guénon nesta coisa é muito mais ambíguo do que os guenonistas em geral admitem. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A essa definição negativa pode-se acrescentar um esboço de unidade histórica. Se você perguntar de onde surge a nova era, ao longo de toda a história, ao longo de toda a história do Ocidente cristão, uma subcorrente de pensamento mágico ocultista jamais desapareceu por completo, despontando aqui e ali em manifestações ora mais, ora menos camufladas. Isso quer dizer, todo o legado interreligioso do paganismo, ele não desaparece. Ele continua vivo e eclodindo aqui e ali, tá certo? Ou heresias, ou em elementos simbólicos que acabam sendo incorporados pelo imaginário cristão. Quem descreve isso maravilhosamente é o Friedrich Heer, no livro História Intelectual da Europa. Uma subcorrente de pensamento mágico-ocultista jamais desapareceu por completo, despontando aqui e ali em manifestações ora mais, ora menos camufladas, que foram ganhando corpo a partir do Renascimento até explodir à plena luz do dia no espetáculo mundial da New Age. Então, você vê, se você estudar, por exemplo, a história das seitas gnósticas, elas nunca desapareceram. Sempre houve centros gnósticos aqui e ali, ora mais, ora menos camuflados, né? De vez em quando aparecia um... O que é isso aqui? É isso aqui. Não tem copo aqui. Então, você vê que toda a história, vamos dizer, das heresias, algumas permanecem em estado subterrâneo durante séculos e de repente elas aparecem dominando toda uma região, tá certo? E ganhando a adesão de não sei quantos bispos e cardeais, etc, etc, criando uma rebelião, né? Depois desaparece, depois vem outro. Entre esses vários movimentos, não existe unidade doutrinal nenhuma. Isso aí também é um saco de gatos. O que você vê é a oposição, vamos dizer, ao cristianismo, né? Ou a vontade de reabsorver o cristianismo em doutrinas que existiam antes do cristianismo, como o próprio gnosticismo, né? Então isso quer dizer que na New Age, tudo isso que durante 20 séculos continua existindo sob a forma de correntes subterrâneas, né? Como assim um rio subterrâneo que de repente tem um buraquinho aqui, outro buraquinho ali, começa a brotar água. De repente aquilo tudo se junta e cria um rio caudaloso que foi a nova era, um oceano na verdade. Não espanta assim que entre as fontes reivindicadas por esse movimento esteja a mais antiga forma de atividade religiosa conhecida na história humana, o xamanismo. Todas as expressões da New Age revelam algum toque xamânico. O xamã é um indivíduo que, mediante rituais e práticas ascéticas... Epa, aqui escreveu ascética, é com SC, não ascéticas. Ascético quer dizer asepsia, assim, lavar a mão, etc, né? É ascéticas com SC. Obteve algum contato com o mundo das forças sutis da natureza, tornando-se capaz de, em estado de transe, prever acontecimentos, operar curas e exercer sobre a comunidade humana um poder de influência considerável. O xamã tem um controle muito precário das forças que manipula, tornando-se com frequência vítima delas e podendo, por isso mesmo, ser facilmente manipulado por magos e ocultistas de nível mais alto. Esse é um processo que também é descrito, vamos dizer, pelo René Guénon em vários pontos da sua obra. Então, o xamanismo é uma das manifestações religiosas mais primitivas que existe. Ele sempre continuará existindo xamãs, quer dizer, indivíduos que, às vezes, ou porque levaram um raio na cabeça, ou tiveram um sonho, uma pseudo-revelação, ou qualquer outra experiência estranha, ou ingeriram alguma droga, eles parecem que têm uma certa penetração numa região invisível, né? Onde tem, então, sonhos premonitórios, tem algumas capacidades, onde... De pré-cognição e também às vezes certos poderes curativos. Isso aí existe, sempre existiu e sempre vai existir, tá certo? Porém, o xamã, comparado, digamos, ao que é realmente uma seita gnóstica, por exemplo, o xamã é um pobre coitado, é um Zé Mané, né? E esse Zé Mané pode ser influenciado de fora com uma facilidade tremenda, assim como um médium num terreiro de Umbanda ou de terreno de espiritismo pode ser facilmente influenciado, né? Então, onde existe um médium, existe um receptor, tem que existir também um magnetizador, quer dizer, alguém que o influencia, né? E eu fiz essa experiência uma vez. Eu fui numa sessão espírita e estava lá o médium recebendo mensagens dos antepassados mortos das pessoas presentes. E eu decidi, então, ser um desses antepassados e começar a passar mensagens para a cabeça dele. Então eu inventava a frase e concentrava naquelas frases. Daqui a pouco o desgraçado falava a frase. Quer dizer, ele estava apenas captando elementos que estavam mais ou menos no subconsciente das pessoas presentes. E se houvesse alguém disposto a fazer o trabalho de magnetizador, ele ia repetir aquilo facilmente, né? Então, é um sujeito que, perante aquela massa mais popular, ele passa como se fosse um guia espiritual, uma coisa assim, mas ele é apenas uma antena inconsciente de influência que ele nem sabe de onde vem, né? Então, o xamã é, por um lado, um poderoso e, por outro lado, ele é um nada, tá certo? Quando você pega um sujeito realmente... pega um profissional da área, como um Gurdjieff, por exemplo, o que seria um xamã comparado com um Gurdjieff? O Gurdjieff, né, como assim, comia xamã no café da manhã, né? Então, para você ver a abrangência do imaginário da nova era, ela vai desde o xamanismo até, por exemplo, o livro da Sheila Ostrander, Experiências Psíquicas na União Soviética. onde os soviéticos decidiram usar então pessoas com capacidade de telepatia, premonição, etc, etc, etc, no serviço de espionagem e para outras missões da KGB. Então fizeram pesquisas avançadíssimas nisso aqui. E então você vê, desde o xamanismo, que existe desde a pré-história, até as experiências psíquicas na União Soviética, né? E uma série de considerações espirituais baseadas em física quântica, e em todas as técnicas psicológicas recém-descobertas, tudo isso está na nova era. Deixa eu te perguntar, o que que não está na nova era? Eu digo, só uma coisa não está. Quer dizer, até o material, ele mesmo, o materialismo, pode ser absorvido. Só o cristianismo não pode. Ele só pode entrar se for alterado e falsificado. Então, bom, então está na cara qual é o sentido geral dos acontecimentos, é esse, não é combater o cristianismo, como fez o comunismo, mas dissolvê-lo e absorvê-lo numa outra, num outro imaginário. Você vai ver que isto também pode ser estudado desde um outro ponto de vista. Eu estou estudando do ponto de vista cultural e psicológico, como isso penetra na cabeça das massas, mas pode ser estudado sob o ponto de vista, vamos dizer, dos grupos dirigentes que tentam conduzir esse processo. Então, por exemplo, o livro do Malachi Martin, Windswept House, A Casa Batida pelo Vento, é a história de como certos grupos, né, globalistas de cabeça mais ou menos maçônica, gnóstica ou coisa assim, penetram na igreja e tentam utilizar o Papa. Então, o Papa João Paulo II, na época, para transmutar a igreja, vamos dizer, da portadora e mantenedora da mensagem evangélica, em uma espécie de administração geral das religiões comparadas. Como aquele templo que tem na ONU, que todas as religiões, né, o templo de todas as religiões, né? E você vê então as operações desse grupo cercando ali o Papa, tentando manipulá-lo, influenciá-lo, e ele tentando se virar no meio disso, porque o João Paulo II, ele achou que dava para manipular isso e dar a volta por cima. Ele não conseguiu, né? Então pode ser estudado sob este outro aspecto. Nós aqui estamos estudando então um aspecto, vamos dizer, cultural e psicológico, em termos de história e psicologia das massas, a psicologia social. Mas pode ser estudado sob este ponto de vista da ação dos grupos interessados. Nós talvez vamos fazer isso daqui a umas aulas. E você vai ver que fica muito interessante você acompanhar a coisa tal como ela acontece no domínio cultural. E depois, quando você vê o lado estratégico, político da coisa, de só a fusão dessas duas abordagens é que lhe permite entender algo do que se passa, mas nós chegaremos lá. Então, o transe, que pode ser provocado por algum estímulo natural, por exercícios ou pela ingestão de substâncias alucinógenas, leva a um estado alterado de consciência onde se confundem as forças sutis, o angélico e o diabólico. Se você fala de forças sutis da natureza, você vê tudo o que a física quântica veio a descobrir no século XX é uma coisa que antigamente se conhecia como forças sutis da natureza. Tá certo? Ou, se você lê o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, vocês vão entender do que eu estou falando. O Wolfgang Schmidt ali vai dizer que aquilo que se estuda na física quântica não é propriamente aquilo que a física antiga chamava de matéria, tá certo? Mas um estado, por assim dizer, mais primitivo e mais indefinido da matéria, que é a matéria definida exclusivamente pela quantidade, não importa a quantidade do quê. Não é isso? E que isto era o que já tinha sido estudado por Santo Tomás de Aquino e por vários escolásticos, com o nome da matéria signata quantitate, quer dizer, a matéria assinalada, definida pela quantidade. Tá certo? E de fato é a mesma coisa, o Wolfgang Schmidt está montado na razão. Então, é com um nome diferente, o mesmo fenômeno é redescoberto, né? séculos depois, por métodos completamente diferentes, mas nem por isso deixa de estar falando da mesma coisa. Então isso quer dizer que todo o universo da natureza, ele está permeado por forças sutis que não são propriamente de natureza material, embora sejam, vamos dizer, o elemento fundamental da matéria. Essa quantidade, o que define realmente a matéria é a quantidade, mas não basta a quantidade para defini-la, né? Tá certo? Então, isso quer dizer que alguém que fosse, algum ocultista que fosse capaz de manipular algo dessas forças sutis, ele estaria perante a ciência do seu tempo como um físico quântico estaria em face da física de Newton. Ele está falando de coisas que na física de Newton não existem, tá certo? E que não são redutíveis a ela. Então aqui eu cito Aldo Terrin, que é um jornalista italiano, aspas, a New Age, sobretudo, dá nova importância a todos os fenômenos de transe das religiões antigas e recentes, do candomblé da Bahia ao bori da África, do vodu haitiano ao vodum de Benin e do Dahomey, do Ndoep do Senegal ao dikr dos muçulmanos. Quer dizer, você imagina a quantidade de técnicas e de práticas ascéticas que foram inventadas ao longo de toda a história humana para produzir um transe, para levar um indivíduo a um estado alterado de consciência. Como, por exemplo, esses negócios dos derviches rodantes que tem na Turquia, né? O sujeito fica girando, girando, girando, girando, girando, girando, uma hora ele cai, pum, ele cai, ele está evidentemente num estado alterado de consciência. Não é isso? Ou onde a repetição infindável, você pega lá os 99 nomes de Allah que tem no Corão, né? O sujeito pega um desses nomes e fica invocando aquilo, né? São 99 qualidades de Deus. O sujeito repete, repete, repete, repete, repete aquilo, articulando aquilo com um certo ritmo respiratório, né? Específico. Ele também entra em transe, evidentemente, né? Então, você imagina milhões de técnicas que existem, que foram inventadas em todas as culturas, civilizações, tudo isso foi absorvido pela nova era. Agora, você imagina o que é que acontece, por exemplo, com um cristãozinho europeu que de repente é submetido a tudo isso. Quer dizer, o cristianismo dele dissolve em 2 minutos. Ele não vai ficar anticristão, é claro, tá certo? Mas ele terá penetrado em todo um mundo tem todo um imaginário completamente diferente. Vamos dizer, onde os limites ali entre o angélico e o diabólico já não constam mais, porque não é identificável, né? Então, agora, vamos fazer o seguinte: quem aqui não se submeteu a nenhuma experiência deste tipo? Todo mundo se submeteu, de algum modo, direto ou indiretamente. Você entrou nessa, por exemplo, você diz, ah, mas eu nunca participei das coisas. Ah, bom, você nunca entrou digamos, num grupo de psicoterapia, assim, num grupo de encontro, né? Num encontro de casais, de uma coisa assim, você está entrando, é que é nova era, meu filho. É? Vamos você pegar, eu fiz o cursilho de cristandade, você tem ideia de quantos elementos da nova era foram incorporados em cursilho de cristandade? Um montão, né? Você nunca fez doin, acupuntura, né? Nunca consultou astrólogo, né? Nunca usou homeopatia. Todo mundo entrou. Isso aí afetou a vida de todo mundo. Então, inclusive, é claro, nós não podemos excluir desse movimento geral da nova era, o que foi incorporado na nova era, muitas descobertas psicológicas e médicas importantes e válidas, tá certo? Só que elas vêm dentro de um contexto cultural que é o da nova era, tá certo? E que acaba sempre concorrendo para os objetivos da nova era. Entre outras técnicas que vieram se somar às xamânicas, destacam-se a meditação zen budista, o yoga, as práticas teosóficas e antroposóficas, os exercícios da escola Gurdjieff, do grupo italiano Ursa, chefiado por Júlio Zévolo, o uso de drogas alucinógenas, uma variedade alucinante de técnicas de massagem, relaxamento e hipnose, e uma infinidade de outras de origem mais moderna, surgidas da pesquisa clínica e acadêmica, que também se incorporaram gostosamente na nova era, né? A bioenergética de Wilhelm Reich, a terapia Gestalt de Fritz Perls, os exercícios posturais de Feldenkrais, a terapia do grito primal de Arthur Janov, a RPG, Reabilitação Potencial Global, o Rolfing, o Rebirthing, criado em Esalen por Leonard Orr, a sofrologia de Alfonso Caicedo, o biofeedback e uma infinidade de outras. Não dá para fazer a lista deste treco, tá entendendo? Muitas dessas têm real, são coisas de real valor. Por exemplo, Feldenkrais, esse era um médico israelense, ele curou John Kennedy. John Kennedy tinha um estilhaço de na espinha que ele levou, acho que da Guerra da Coreia, sei lá onde, e tinha dores horríveis na espinha, e esse Feldenkrais, com os seus exercícios posturais, curou o homem, pô, hein? Então você não pode dizer que isso é um nada, né? Várias outras. Não se pode compreender, por exemplo, o trabalho do Viktor Frankl fora desta corrente de ideias. Ela se incorpora aí. Tá certo? Então isso quer dizer que, para o mal ou para o bem, existem inúmeras contribuições da nova era que nós não podemos desprezar, não podemos jogar fora. Tá certo? O problema é você saber de onde as coisas vieram, com o que se misturou e você ir separando alho de bugalhos. Não. Agora você imagina tudo isso que, por assim dizer, está no ar, está incorporado à cultura contemporânea, aparece na televisão, aparece nos filmes, né? A todo momento. Quem não foi influenciado por isso? Por exemplo, nós sabemos, há várias décadas você não consegue ver um filme de faroeste americano no qual o índio não seja um sábio. O índio é sempre um sábio, ele sempre tem uma visão do além, enquanto os brancos são os materialistas grossos, né? Da onde se incorporou isso? Você veja que toda esta cultura mágica, xamânica dos índios, Sioux, foi incorporada pelo quê? Pela tarica do Frithjof Fromm. O Frithjof Fromm, ele era um pajé honorário da tribo Sioux, né? E os livros que fizeram o prestígio acadêmico da espiritualidade Sioux foram todos escritos por membros da tarica do Fromm, como Joseph Brown, que eu conheci, que é um sujeito que foi ele foi criado parcialmente pelos índios. O padrinho dele era um pajé da tribo Sioux, e o pai dele o entregou para esse pajé para que ele terminasse de criar. Então ele foi, desde pequeno, foi incorporando essa coisa. E quando ele cresce, ele vai estudar antropologia e ele publica lá uma tese antropológica sobre o rito secreto dos índios Sioux. Eu digo, bom, mas ele é um antropólogo, como dizer, ele é um antropólogo ou é um antropófago, né? Quer dizer, ele é o sujeito que está estudando a cultura, ou ele é um membro daquela cultura, ele é um porta-voz daquela cultura. Isso se torna absolutamente indiscernível. Milhares de estudos antropológicos são desse nível. Você vê o que acontece com o Pierre Verger, no Brasil. É um antropólogo formado na França que se torna um pai de santo e, quando ele vai para a África, ele é recebido não como um cientista ocidental que está indo lá, mas como um guru, como um grande pajé, como uma grande autoridade espiritual da religião que, teoricamente, ele, como antropólogo, estava estudando. Então, quem escapou desta influência? Você, pelo menos no cinema, você assistiu uma dessas coisas e aquilo se incorpora na sua mente como se fosse uma coisa inteiramente natural, não é isso? E sempre onde aparecem essas criaturas, elas são dotadas de poderes sobre-humanos, mais ou menos modeladas sob a imagem do Dom Juan do Castanheda, né? Que era o sujeito que podia tudo, ele podia se transformar em corvo e sair voando, ele sabia tudo antecipadamente, né? Então esses índios que aparecem nesses filmes são todos assim. E eu digo, bom, quantos espectadores desses filmes vão chegar em casa e dizer, bom, deixa eu estudar isso para ver se as coisas eram realmente assim. Não é isso? Quer dizer, que se esses índios eram tão espertos assim, como é que eles perderam a guerra tão facilmente, né? seria o caso de perguntar. Então, é evidente que está se produzindo aí uma imensa mistificação dessas religiões pré-cristãs, mostrando sobre um aspecto onde elas aparecem como se fosse um conhecimento sacro infinitamente superior ao cristianismo. Né? Se você pega o filme do Ingmar Bergman, Fanny e Alessandra, o bandidão é um pastor protestante que adota duas crianças e as oprime, e elas são libertadas por um rabino cabalista. Né? Elas estão lá presas e o rabino vai lá e pronuncia umas frases em hebraico que as crianças desaparecem e são libertadas. Então isso quer dizer, este cara, porque estudou a cabala e tem um poder extraordinário, né, de ordem realmente espiritual, que o pastor protestante, que era um malvadão da história, e o pastor protestante, por sua vez, ele só tinha, da religião dele, só tinha cobrado aquele moralismo repressivo idiota, que o qual também existe, sem dúvida. Então, este assalto multilateral ao imaginário, né, ele afetou todo mundo. Se vocês chegarem em casa, faça esse exercício, comece a ver. Deixa eu ver quantos elementos da nova era se incorporaram às minhas reações espontâneas. Não é isso? Quer dizer, pergunta assim, quantas vezes assistindo um filme desse, você faz, vamos dizer, a crítica cultural do negócio, para saber do que estão tentando me convencer, o que estão tentando botar no meu imaginário, quem pôs isso lá e por que pôs. Claro que se você faz isso, 99% dos filmes se tornam tremendamente idiotas e perdem a graça, por assim dizer. Então desculpe se eu estrago prazeres, mas às vezes as pessoas vêm dizer, você assistiu o filme, tal. Daí eu respondo assim, isso aí é uma babaquice. Eu me lembro quando eu tinha um grupo de alunos que era, isso muito antigamente, entusiasmado pelo filme Coração Satânico, né, aquele filme com Michael Rourke, esse jeito feio pra danar, e que ele é um policial que está investigando uma série de crimes. E depois ele descobre que foi ele mesmo que cometeu os crimes sob a influência do diabo. O diabo fazia uma possessão e ele cometeu os crimes, né? E está todo mundo achando aquilo um negócio incrível, de uma profundidade extraordinária. Me chamar para fazer uma conferência. Onde é que foi? Não foi em Niterói? Não foi. Foi uma no Rio de Janeiro. Nós também, mas foi o primeiro no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E eu cheguei lá e falei, desculpe decepcioná-los, mas o diabo desse filme é um diabo de quinta categoria, porque esse diabo não sabe sequer que pecados cometidos em estado de possessão não entram no juízo final. Ele está completamente inconsciente, então ele podia fazer o cara cometer quantos crimes quisesse e ele seria absolvido no juízo final. Então que raio de capeta é esse que não sabe nem mandar um neguinho para o inferno? E o pessoal ficou muito decepcionado e nunca mais falaram do filme, né? Então eu estraguei a brincadeira. Você também estragou um outro filme do Tarkovsky. Ah, o filme do Tarkovsky, como é que chamava aquele filme? Todo mundo, não, mas os filmes do Tarkovsky são um negócio de uma profundidade. Eu falei, profundidade nada, isso é uma vulgaridade da nova era, pô, né? Eu tenho no fim do mundo, tem um negro correndo pra cima e pra baixo com um roupão que tem um yin yang atrás, né? E isso é um lixo simbólico da nova era, um compêndio de besteira da nova era. E as pessoas assistem e ficam assim, né? Assim como o filme do Bergman. O Bergman fez grandes filmes na juventude, mas depois quando chega esse negócio de Fanny e Alessandra, pô, mas isso é besteira da nova era. O velho tá gagá, leu essas coisas e se deixou convencer. Quer dizer, o número de vulgaridades espirituais que a nova era pôs em circulação e que as pessoas aceitam como se fosse ou um sinal de sabedoria, uma mensagem divina, ou pelo menos uma coisa de grande profundidade filosófica, é acachapante você ver a onipresença desses elementos nas artes e espetáculos, no ensino, na cultura, nas discussões do dia a dia, na teologia, né? Então, Se você quer entender a sua vida, você vai ter que estudar a Nova Era, porque, olha, tem muitos elementos da Nova Era que estão ali, né, incorporados, né? Entre os precursores mais modernos da New Age, é preciso destacar Franz Mesmer, é o descobridor do mesmerismo, né, o fenômeno de energia sutil, Fabre d'Olivet, né? Fabre d'Olivet é um negro que estudou a língua hebraica em tal profundidade que ele, recitando frases em hebraico, ele curava surdez. Então você imagina, né, a aura de sapiência mágica que existia em torno desse fulano, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que esse legado todo da cabala, ele tem conhecimentos verdadeiros, claro, verdadeiros muito profundos, mas não quer dizer que você os domine, né? Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e faz algum treco extraordinário, ou faz desaparecer as crianças, ou cura um surdo, e pronto, você com isso, você já virou, né, um guru, por assim dizer, um mago da nova era. Allan Kardec, Gerard Danclos, Papus, Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Aleister Crowley, Rudolf Steiner, Júlio Zévolo, e com uma certa ambiguidade, como veremos adiante, René Guénon e toda a sua escola de pensamento tradicionalista. Aqueles que aderem a esta escola acreditam piamente que ela é contra a Nova Era, que ela é contra o ocultismo, e que ela representa, André, o ponto de vista da verdadeira tradição, tradição que aparece deformada, tá certo? E rebaixada nessas manifestações ocultistas. A coisa realmente não é bem assim, né? Digo isso depois de ter estudado esta coisa durante 40 anos, né? Então, o René Guénon é um dos pais desse movimento que ele mesmo condena. Depois eu vou explicar. Aí também você tem um jogo dialético, né? Como você tem a solidificação e dissolução, também você tem este jogo de você jogar no ar milhares de elementos de antigas tradições ocultistas ou místicas, etc, etc, evidentemente degradadas, e depois você aparecer como o portador da mensagem original que elas estão deformando e popularizando e dizendo, não, não é nada disso, você não tem que seguir isso, tem que seguir a mim. Então, mas uma coisa está solidária com a outra, evidentemente, né? Importantes organizações ocultistas desenvolveram-se na Alemanha, tanto durante a República de Weimar quanto no período nazista. A divulgação desse fenômeno pelo livro de Louis Pauvel e Jacques Bergier, O Despertar dos Mágicos, em 1968, foi o toque de despertar que antecedeu imediatamente a eclosão da New Age. O movimento adquire seu primeiro perfil público em Pasadena e Esalen, Califórnia, e em Princeton, New Jersey. Mas no começo dos anos 70 já havia nos Estados Unidos pelo menos 40 importantes centros de difusão, quase sempre ancorados no prestígio de cientistas místicos que buscavam uma alternativa ao materialismo. Tamanha variedade de técnicas psíquicas fornecidas pela New Age, que em geral os interessados se submetem a várias delas, sucessivamente ao mesmo tempo, o que já basta para tirá-lo quase que instantaneamente da atmosfera cristã e jogá-lo num espaço indefinido e sem limites, onde a sucessão de experiências eletrizantes não raro vem junto com um notável decréscimo de inteligência e uma regressão a emoções infantis. Isso eu observei, assim, mas eu não digo em centenas, mas em milhares de casos. Esse indivíduo está ficando idiota e está lá fazendo, por exemplo, práticas gurdjieffianas, e ele acredita que ele está tendo vivências cada vez mais profundas e reveladoras, e você de fora está vendo que o sujeito está ficando completamente idiota. É justamente porque ele está ficando idiota, então qualquer banalidade para ele parece ter uma profundidade extraordinária. Há um outro elemento que é comum a todas as manifestações da New Age, e esse aqui é o ponto, um dos pontos centrais da coisa para mim, e no qual não hesito em ver um eco remoto da torção operada por Immanuel Kant de uma metafísica focada no ser para uma submetafísica centrada no sujeito. De fato, em toda a New Age, nada se vê de similar aos milagres da Igreja Católica, que são interferências diretas do poder divino no mundo, independente do estado subjetivo das pessoas envolvidas. Ao contrário, a ênfase da nova era recai em experiências interiores, estados de consciência, sensitividade, etc. Tudo isso passa-se dentro do sujeito. Você vê, na tradição católica, existem evidentemente os estados místicos, mas o que, que eles valem? Eles por si mesmos não valem nada. A importância e o valor deles depende exclusivamente de que o conteúdo objetivo deles esteja de acordo com os critérios da tradição. Então, o neguinho diz que viu Jesus Cristo, e, bom, o que Jesus Cristo disse? Ele disse tal, tal, tal, tal coisa. Se tal, tal, tal coisa confere com as coisas que ele disse em vida e com aquilo que a tradição ensina, então você aceita. Caso contrário, não. Isso quer dizer que o estado místico em si mesmo não vale nada. Você está entendendo? E, além disso, os milagres não requerem nenhum estado místico. Ao contrário, eles acontecem no mundo físico, independentemente do fato de as pessoas não estarem em estado místico nenhum. Você não vai dizer que os 70 mil neguinhos que estavam lá em Fátima estavam todos em transe místico. Não estavam nada. Mas, quer dizer, acontece uma transformação no ambiente físico, transformação material, que é a iniciativa do próprio Deus e que independe totalmente do estado místico, do estado de consciência das pessoas que esteja ali. Na nova era, ao contrário, o estado de consciência é tudo. Então isso é a mesma coisa que dizer, as pessoas não estão buscando Deus, né, como um ser que existe independentemente delas, né, que atua sobre elas e sobre o mundo, mas ao contrário, estão buscando um estado de consciência, uma transformação interior, né, e evidentemente quando esses estados começam a ser valorizados em si mesmos, né, certo? Então você, é claro, você entrou no terreno do que chama o preternatural, ou diabólico. Você não sabe mais o que está, de onde vem as mensagens que você está recebendo. Tá certo? Então, a ênfase inverte, né? Os estados místicos na Igreja Católica são vistos até com desconfiança, né? E só tem algum valor quando o objeto delas, quer dizer, o assunto delas, coincide com o que se sabe de Deus, da Santa Virgem, dos anjos, dos demônios na tradição. Então, você vê aqui que os evangelistas, por exemplo, os autores do Evangelho, eles não estavam em transe místico quando escreveram aquilo. Ao contrário, você não vê nada de eles estão tentando apenas relatar aquilo que viram, consultam testemunhas, perguntam o que você viu, etc, etc. Estão fazendo obra de historiador. Não é isso? E quando há uma visão mística, de bom, ela vale se o conteúdo objetivo, a contrapartida objetiva dela, for real. Se não, não. Ao passo que na nova era não se fala desse conteúdo objetivo, né? Só se fala dos estados místicos, dos estados alterados de consciência, etc, etc. Então, a mística, ela antes falava de Deus, agora ela fala dos meus estados de consciência. O que, que é isso? É um cantismo. Quer dizer que, em vez de você olhar para o objeto, agora você olha para o sujeito. E as transformações internas do sujeito são tudo o que existe. Eu escrevi um livreto muitos anos atrás, o livro está muito mal escrito, eu acho, que é O Crime da Madre Agnes, que estuda a peça do John Peel Meyer, Agnes de Deus, onde, no fim das contas, todos os acontecimentos de ordem miraculosa são remetidos ao estado de consciência. Eles são estados interiores que a pessoa viveu. Eu digo, mas se for um estado interior, então não é milagre nenhum. O milagre tem que acontecer no mundo objetivo, no mundo externo, no mundo físico. E ele não tem nada a ver. Por exemplo, a menina sem pupilas que vai lá, Padre Pio reza, a menina começa a enxergar sem pupilas, né? Esse é um fenômeno da ordem física. A menina não estava em outro estado de consciência, nem o Padre Pio estava em outro estado de consciência, né? Então essa é uma interferência de Deus, uma interferência objetiva, né? E na Igreja Católica é isto que importa. O estado místico por si, né, ele não é nem sequer recomendado. Essa é uma coisa muito perigosa, não se meta nisso. É isso. E se Deus quiser lhe dar uma visão mística, ele dará, entendeu? Não se recomenda que ninguém procure isto. Você vê, esta coisa de você ficar, vamos dizer, forçando o estado místico, como se faz no Dikr islâmico, né? Isso na Igreja Católica já é considerado um treco diabólico por natureza. Quer dizer, você está forçando para você entrar num estado alterado de consciência. Tá certo? Então isso quer dizer que a nova era, ela inverte. O mundo objetivo não interessa mais. Não interessa nem saber se Deus existe ou não. Interessa que eu tive um estado interior, eu tive uma visão, eu tive um estado alterado de consciência, etc, etc. Leiam este livrinho. O livro, eu repito, está muito mal escrito e tem erros, inclusive, mas, no essencial, o que eu estou dizendo ali tá certo. Esse filme, por exemplo, é um exemplo dentre milhões que eu escolhi para mostrar essa torção, né, do fenômeno objetivo, da realidade objetiva, para o estado subjetivo. E esta torção, ela é comum a todos os elementos da New Age. Então, esses estados subjetivos, por sua vez, aos estados alterados, eles nem têm e nem deixam de ter um valor cognitivo. Eles não podem ser submetidos a esse teste, porque a validade é o estado subjetivo. O que importa é o que você sentiu, o que importa é o que você acha que percebeu, né? O que importa é a sua transformação interior, etc, etc. Nessa peça desse John Fillmore, que depois virou um filme, essa peça, aliás, ela foi encenada no Brasil também com a Valderez de Barros, que era a mulher do Plínio Marcos. E depois ela leu esse meu livrinho e ficou muito interessada nesse aspecto da coisa, mas não sei o que deu depois. Ela e o Plínio Marcos estavam os dois estudando esse negócio aí, não sei o que deu. Mas, de qualquer modo, acredito que o meu livrinho foi o Estraga Prazeres, né? Ah, vocês estão achando que essa peça é de uma profundidade extraordinária, eu estou mostrando que isso aí é tudo uma bolha de sabão. Isso aí é exatamente o que se entende como estado alterado de consciência e tal, é o que, do ponto de vista da tradição católica, não representa conhecimento espiritual de maneira alguma, mas representa apenas uma experiência subjetiva, né? Agora, para quem tem, vamos dizer, uma experiência superficial da religião, e nós não podemos negar que no mundo moderno, sobretudo a partir do século XIX, o ensino religioso se limita ao moralismo exterior, e tem o ritualismo e o moralismo, se reduz a isso. De repente, vem um neguinho com proposta de estados alterados de consciência, você acha que você passou por um aprofundamento extraordinário dos seus conhecimentos, né? Então, é claro, quanto mais burro o sujeito é, mais facilmente ele aceita essas coisas. Então, você vê o quê? Primeira solidificação, que fala o quê? Não. Quer dizer, a própria religião, ela se solidifica num moralismo conservador, opressivo, e no ritualismo, e depois ela se dissolve nessa poeira de experiências psíquicas da nova era. Existem vários outros aspectos que têm que ser levados em consideração neste estudo. O primeiro é o seguinte: qual a relação entre New Age e New Left? Como elas se articulam entre si. Bom, em 1910, o Georg Lukács lança este programa. Nós temos que destruir não o capitalismo, não a burguesia, mas a civilização ocidental, porque é ela que está protegendo o capitalismo. Então, ao longo do século, a escola de Frankfurt vai descobrindo novas e novas maneiras de você demolir, então, a civilização ocidental desde dentro. Uma das últimas é, por exemplo, o negócio do Sex Lib. Né? O Sex Lib aparece, na verdade, ele aparece na Alemanha, em primeiro lugar, né? com o Wilhelm Reich. Mas, no tempo do Wilhelm Reich, quer dizer, o que veio depois é muito mais radical em relação ao que fazia o Reich. E esse movimento da Escola de Frankfurt, ele culmina em dois elementos. Um é o Herbert Marcuse, com a ideia do Sex Lib e a transformação de bandidos, prostitutas, drogados na classe revolucionária, que é uma ideia que no Brasil penetrou profundamente. Você vê toda esta opção preferencial da esquerda nacional pelos bandidos vem daí, tá certo? E por outro lado, se expressa no Jürgen Habermas, né, com onde a ideia do consenso, né, de você dissolver todo o conhecimento objetivo que você tem num consenso de opiniões. Quer dizer, o consenso de opiniões interessa mais do que a realidade. Isso aí, que também é um negócio kantiano, sem dúvida. Vem toda esta linha de influência vem pelo lado da escola de Frankfurt. E aparentemente a New Age não tem nada a ver com isto. Porém, quando você vê a força destrutiva da New Age, com que ela entra, em vez de atacar o cristianismo, ela o dissolve e corrompe e transforma em outra coisa. Fala, mas isso está rigidamente dentro do programa da escola de Frankfurt. É? E mas onde se unificam as duas coisas? Do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista filosófico, não se unificam, mas elas se unificam no lado estratégico. As forças e grupos que apadrinharam a escola de Frankfurt, que a trouxeram para os Estados Unidos e a alimentaram com dinheiro, prestígio, apoio, etc., são as mesmíssimas que promoveram a nova New Age. Esse lado da coisa, que é o lado organizacional e estratégico, é descrito no livro do Li Pen, A Falsa Aurora, United Religions Initiative, né? O globalismo é a busca de uma religião mundial. Então você vê que desde o início do século XX existem organizações subsidiadas por gente bilionária que tem como objetivo justamente a dissolução do cristianismo numa nova religião mundial que hoje em dia é promovida pela ONU. E ele tem aqui, esse livro é construído quase que só de documentos, né? Acordos, manifestos, propostas, etc., etc. E você vê, mas esses grupos que está falando aí, né, como por exemplo esse pessoal do Lucis Trust, que era Lucifer Trust, né? O sujeito que era o chefe disso, ele virou durante um tempo presidente da NRA, National Rifle Association. Você vê onde, até uma penetração desses caras, até onde vai. Não, peraí. Me enganei. Enganei. Não é National Rifle Association. NRA está inocente. É da Heritage Foundation, que é um importante think tank conservador aqui nos Estados Unidos. Fala, então o homem do Lucis Trust está lá na presidência da Heritage Foundation. Então, você vê que por cima de todas as fronteiras ideológicas, você tem esse imenso grupo globalista, que no fim é o mesmo pessoal do grupo Bilderberg, das 200 maiores fortunas do mundo, que estão, por um lado, apadrinhando a escola de Frankfurt e toda a esquerda mundial, e, por outro lado, também apadrinhando a New Age. Então, qual é a proposta desses caras? Em última análise, é a sociedade totalmente administrada. É a ordem científica que eu falava no começo, a administração científica do mundo. Então, quer dizer, entre as duas ideologias, os dois ideais, os dois sonhos, o do racionalismo total e do irracionalismo completo, parece que existe um acordo, porque o segundo é um instrumento do primeiro. Esse é um aspecto que tem que ser estudado. Eu não estou estudando isso aqui, eu só estou mencionando. Mais tarde vamos estudar, né? Um segundo aspecto é esse, que o Georg Lukács, ele lança este brado da destruição da civilização ocidental por volta de 1910, e no fim da vida ele escreve um livro que se chama Destruição da Razão, atribuindo todo o irracionalismo ocidental à direita e aos conservadores. Eu digo, mas você não lembra o que você lançou lá atrás? Quer dizer, você está destruindo a razão e criando, vamos dizer, uma atmosfera irracionalista. Eu digo que está perfeitamente dentro do seu programa, do programa que você lançou de destruição da civilização do Ocidente. Então, só esta transformação interna do Georg Lukács, que se torna incapaz de reconhecer as suas próprias obras e projeta, né, o mal que a própria escola de Frankfurt criou, ele projeta no seu adversário, no seu inimigo. Esta é outra coisa que tem que ser estudada. E ali você encontrará o ponto de convergência entre a escola de Frankfurt e New Age. E o terceiro aspecto que tem que ser estudado é justamente o do onde entra aí o René Guénon e a escola tradicionalista. Se você verá, toda a obra do René Guénon é um tremendo requisitório contra o ocultismo moderno, que ele considera uma contra-iniciação, uma pseudo-iniciação ou contra-iniciação, em oposição à qual ele vem oferecer as verdadeiras iniciações, que remontam a uma tradição primordial. Ora, acontece que toda a carreira do René Guénon começa justamente com a participação dele nesses meios ocultistas, dos quais ele realmente ele não se livra até o fim. E o próprio combate que ele move a estas organizações ocultistas é na seguinte base: ele está trabalhando pela mesma finalidade de todo este movimento, porém ele quer que toda esta confusão espiritual que esse ocultismo moderno lançou reverta em benefício do quê? Do Islã, do Islã esotérico. Então você vê, muitas pessoas passaram por esse trajeto. Eu também passei, mas isso não constitui a minha biografia inteira. Ela constitui uns 7, 8 anos da minha vida, onde eu passei por essa experiência. Quer dizer, você entra nesse negócio New Age, experimenta essa coisa toda, absorve tudo isso. Mas intelectualmente isso é insatisfatório, porque você vê que é muito fraco no fim das contas. É muito inconsistente, muito boboca. Tá certo? E você quer uma coisa melhor. E você vai procurando uma coisa melhor até que você descobre, né, o René Guénon, e daí você parece que entende. Você diz, ah, mas tudo isso então vem da dissolução de antigas tradições espirituais autênticas que ainda existem e que, com as quais você pode se conectar. Então, quer dizer, você passou lá pela Madame Blavatsky, passou pelo Espiritismo, pela Madame Blavatsky, por não sei o que, você termina o quê? Numa tarika sufi. Bom, aí completou o serviço. Então, entre esta New Age, tá certo, e o sufismo, existe uma relação dialética como a que existe entre a escola de Frankfurt e New Age. Existe uma espécie de oposição que é resolvida numa síntese final em favor de um dos lados. Não é isso? Então, eu penso, que chance teria o sufismo e o islã no Ocidente se a New Age não tivesse dissolvido o imaginário cristão ao ponto de tornar as pessoas vulneráveis e abertas a uma outra proposta completamente diferente? Portanto, assim, a New Age, o ocultismo e a New Age preparam o terreno, né, eles semeiam e daí vem o sufi e recolhe tudo. Então, note bem, estou só mencionando esse aspecto, não o estou estudando ainda. Isso quer dizer que a vida psicológica, a vida espiritual das pessoas hoje em dia é determinada por estes fatores, que elas não conhecem de maneira alguma. E sem você rastrear essas influências que formaram a sua mente, como é que você vai se libertar disso e enxergar um pouco acima deste negócio? É impossível, né? Então, vamos dizer, das missões ou obrigações que eu tento atender com esse curso é isso, tornar as pessoas conscientes dos fatores que formaram a sua alma, de modo a oferecer a elas, vamos dizer, uma verdadeira alternativa. Quer dizer, bom, agora você tem os elementos e você escolhe para onde você vai, né? Deu para entender, acompanhar? Então tá, eu acho que hoje ficou meio tarde para a gente fazer a segunda parte, a aula foi muito comprida, né? E além disso tem uma coisa, hoje é aniversário da Leila e nós precisamos celebrá-la aqui, então eu não vou fazer a segunda parte hoje, vocês me desculpem, semana que vem a gente faz, tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado.